Você vê alguma semelhança entre o Parque Ibirapuera e aquela conhecida escadaria no bairro do Bexiga? E entre o cemitério do Araçá e a ciclovia da Paulista? E se juntarmos a essas comparações as terras indígenas do Jaraguá ou do extremo sul da capital? Tá difícil achar o que há de comum entre elas? Pois saiba que no Plano Diretor de São Paulo, lei que orienta o desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade, estas e outras inúmeras áreas compõem um mesmo sistema, o sistema de áreas protegidas, áreas verdes e espaços livres. Esse conjunto todo, que a gente chama de Sapavel, é formado tanto por espaços públicos, que incluem os nossos parques, as unidades de conservação e os parques lineares, como também por pedaços da cidade que a gente chama de espaços livres, como as praças, as vias, ciclovias, escadarias e cemitérios, por exemplo. Dentro do Sapavel, a gente ainda tem as terras indígenas e espaços privados com áreas de preservação permanente, além de espaços livres com vegetação, como os clubes de campos, sítios e chácaras. O que acontece é que muitas vezes, para falar sobre a vegetação que existe dentro da cidade, nos seus parques, calçadas, quintais e clubes, a gente usa palavras e expressões que não são sinônimos, como, por exemplo, verde urbano, espaços livres ou simplesmente áreas verdes. E é justamente sobre isso que vamos conversar no episódio de abertura do nosso canal Verde Podcast. Se na tua bandeira qualidade de vida é um tema importante, vale a pena olhar com carinho para as áreas verdes da sua cidade e pensar a relação delas com esse todo construído. Eu sou Débora Pontaldi, sua host, e fique agora com o nosso programa. Então seja bem-vindo você que nos ouve. Esse é o primeiro episódio da nossa rádio web Canal Verde Podcast. E esse canal não poderia começar de uma maneira mais especial, porque eu tenho aqui na abertura pessoas muito queridas. Eu tenho a honra de ter a presença do secretário do Verde do Meio Ambiente da cidade de São Paulo, Gilberto Natalini. Secretário, seja bem-vindo. Se apresenta para o pessoal que está ouvindo a gente. Obrigado a você. É um prazer estar aqui. Queria cumprimentar também os internautas que estão nos ouvindo. Meu nome é Gilberto Natalini, você já falou, eu sou médico de formação, exerço a profissão, sou cirurgião, tendo meus pacientes, e sou um aluno muito aplicado, muito estudioso das questões ambientais. Procuro aprender, e não só aprender teoricamente, mas aprender também na prática, praticando essa questão de preservação do meio ambiente e a construção de uma cidade de São Paulo mais sustentável, mais humanizada. Obrigada, secretário. E a nossa mesa continua especial com a presença do médico e professor da USP, Paulo Saldiva. Professor, se apresenta para a gente. Bom, eu sou um médico paulistano, asmático, e eu percebi rapidamente que a minha vida piorava quando a cidade piorava. Então, assim como quem gosta de criança vai ser pediatra, eu, como pneumopata, resolvi estudar como a ambiência da cidade me afetava e comecei a estudar então uma coisa que era a poluição do ar. E como nós estamos discutindo de árvore, um dos remédios que eu prescreveria para uma cidade que eu amo, porque a cidade está doente, né? Sim. Como nós somos as células que constituem os órgãos, e cada órgão na minha cidade viva é um bairro, eu procuro tratar a cidade do ponto de vista sistêmico, como se fosse um enorme paciente, que eu tenho um carinho enorme. E eu estou aqui para discutir um dos remédios que eu tenho para a cidade que eu tanto amo. Essa mesa continua especial. Eu tenho a presença aqui do Ricardo Cardim, botânico, paisagista, criador do Floresta de Bolso. Ricardo, se apresenta para a gente. Olá, Débora. Olá, os ouvintes. Agradeço o convite. E, como você disse, meu nome é Ricardo Cardim, eu sou botânico. Eu tenho um trabalho focado especialmente no resgate da biodiversidade nativa no ambiente urbano. Isso através de paisagismo, floresta de bolsos, somente quando junto à comunidade. E a ideia aqui é a gente trazer um panorama, discutir um pouco sobre o verde da cidade de São Paulo, sobre esse desafio que é ter uma cidade, que tem uma região metropolitana com 20 milhões de pessoas e as áreas verdes que ainda são escassas. Gostaria de começar a nossa conversa com um passo atrás. Secretário, como é que você vê essa questão de que muitas vezes quando a gente digita no Google o tema sustentabilidade, as primeiras imagens que vêm, as primeiras páginas de resultados são sempre imagens verdes. Talvez para a grande maioria da população que é leiga nesse assunto, associa sempre quando a gente fala sustentabilidade à árvore, à verde. Isso não é errado, mas é insuficiente, né? É claro que a natureza, o meio ambiente, todos nós temos um ideário, assim, uma visão sonhática, que é um ambiente com árvores, com verde, com vegetais, com animais. Isso é o que está na cabeça da gente. Agora, a sustentabilidade, ela é mais do que o verde. O verde faz parte importante, necessária, né? Porém, não é só isso. Existem muitas outras vertentes da vida humana e da vida do planeta que vai além da questão do verde. Por exemplo, a preservação dos mares. Por exemplo, a preservação do ar puro. Por exemplo, a preservação da água limpa. Isso tudo está dentro das questões da sustentabilidade. Vai além. Comer de forma saudável, tá certo? Atividade física. Tudo isso significa você ter um emprego que consiga sustentar a sua vida, te dar renda para você sustentar a sua família. Sustentabilidade diz respeito à atividade econômica, à atividade social, quer dizer, a maneira como a sociedade está vivendo, e também à preservação ambiental. Na verdade, são três pernas. O verde é uma parte de uma perna, muito importante, mas é uma parte. O Nathalini já disse bem que esse tripé, que é a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Aí eu puxo um pouquinho por um lado, que o senso comum diz muito que o meio ambiente, a sustentabilidade, é vinculado ao verde, mas principalmente um verde que é distante do nosso cotidiano. Quando a gente fala em meio ambiente, as pessoas tendem a pensar em Amazônia, em geleiras, né? Em coisas que não estão no dia a dia. E hoje 90% dos brasileiros moram em cidades e poucos pensam no verde dentro da cidade, né? Geralmente é uma coisa desconectada. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão e entender que esse verde que a gente encontra no senso comum como vinculado fortemente à sustentabilidade, ele precisa também estar no nosso cotidiano, né? Dentro das cidades e, portanto, dentro da vida das pessoas que habitam essas cidades. Porque o verde é uma máquina de qualidade de vida para as pessoas. E esse verde, quando você fala do verde que está na cidade, seriam as árvores? Seriam as árvores, seriam outras formas de vida vegetais, né? Também seria a fauna. Então, por exemplo, o Cerrado, né? São Paulo não era somente Mata Atlântica. São Paulo também tinha cerrado na época da sua colonização. Isso é uma informação que muita gente desconhece, né? De que a gente aqui em São Paulo não tem só o bioma da Mata Atlântica. Isso, né? A prefeitura tem até um parque, né? Que chama Parque de Alfred Uster, ele fica ali na Zona Oeste, que é um parque dedicado à preservação de um trechinho de cerrado, que é uma vegetação maravilhosa, não tem nada daquilo que a gente aprende no colégio, que é uma coisa enfesada, seca. Não, é uma vegetação riquíssima em biodiversidade, em vida. Ela tem plantas belíssimas. Eu digo que, para o paisagismo, tem plantas até mais bonitas do que da Mata Atlântica, o Cerrado, né? Então, é uma forma de vida que também existe na cidade, precisa ser respeitada. E quando a gente fala de verde, a gente fala de toda essa massa, essa biomassa de folhas que ajudam a gente a viver melhor aqui na cidade. Ricardo, eu queria te perguntar, o que é uma árvore? Bem, uma árvore é um ser vivo que possibilita a vida no planeta, né? Porque ela nos traz o oxigênio, entre outros serviços ambientais. Pensando então em todas essas árvores, essas áreas que a gente tem na nossa cidade, tem alguns mitos, né? Por exemplo, que a Organização Mundial da Saúde fala que a gente tem que ter 12 metros quadrados de área verde por habitante. Tem também a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, ela fala em 15 metros quadrados de área verde por habitante. Olha, eu acho que, como o Ricardo falou, nós estamos, estou pensando aqui em oficiar a ONU, em nome da cidade de São Paulo, mandar um ofício perguntando à Organização Mundial de Saúde sobre esse estudo, né, quando foi feito, porque, na verdade, como disse o Ricardo, fala-se, mas ninguém apresenta, né, a peça. Então, oficiar para ver se a gente consegue que ele nos mande oficialmente esse estudo deles, para a gente ter como base de referência aqui os 12 metros quadrados por habitante. Eu acho que nessa parte de saúde, a gente pode dar uma certa contribuição e a prefeitura vai ganhar de presente um pós-doc de um projeto temático da FAPESP, que a gente coordena, que chama Saúde e Ambiente Urbano, em várias dimensões. Mas uma das coisas que a gente fez foi mapear, a gente conseguiu uns mapas da NASA, umas fotos da NASA, a gente pediu de detecção de vida inteligente, a gente detectou vida inteligente fora da USP, o que foi uma coisa que causou um enorme impacto. Não foi na Secretaria do Verde, não. Não, pelo contrário, a sonda pegou buracos negros dentro da USP, né? Também. Então, mas a gente detectou, também usou para outras coisas. A gente está mapeando indicadores de saúde e correlacionando isso com várias, com uso e ocupação do solo. E também estamos medindo níveis de poluição como acumulado na cortiça das árvores. E como é usado também por análise dendrocronológica, ou seja, você vai pegando os anéis anuais e vai retrocedendo, e nós vamos chegar num número de redução de poluição em função de área verde e densidade. Isso é ótimo. Isso, com isso, como existem fatores, por exemplo, que essa média é enganosa. Se você pegar área verde por habitante, talvez dê na média, mas onde tem habitante não tem área verde e vice-versa. E também acho que a gente pode fornecer para a Secretaria uma série de evidências de que a exposição ao verde e ao belo em geral, ele deprime a produção de citocinas pró-inflamatórias. Você tem um anti-inflamatório orgânico. Tem estudos de corte vários mostrando que morar perto de um parque, menos de 300 metros de um parque, reduz a mortalidade por infarto do miocárdio em quase 30%. E a dose dependente, ajustado para covariáveis como renda. 30%, Gilberto sabe melhor do que eu, que é mais que beta-bloqueador e estatina junto. E qual a razão disso? Serviços ambientais, redução de poluição, regulação de umidade e principalmente o visual. Não só visual, mas também convivência. Numa cidade onde que ela se torna um obstáculo, o parque, os parques urbanos, as áreas verdes, talvez seja um dos poucos lugares que é para ficar. Que você vai para ficar nele e não para passar por ele. E isso permite você combater essa solidão coletiva e criar vínculos afetivos e sociais, né, que vão ajudar o indivíduo a recuperar um pouco da sua autoestima, se cuidar melhor, não se sentir tão isolado. Então, a razão pelo qual os parques melhoram tanto, a gente não sabe. Pode ser várias coisas. Mas São Paulo terá, a partir do ano que vem, o mapa e os coeficientes de redução de danos à saúde, grosseiros, que é mortalidade e taxa de admissão hospitalar, correlacionando isso com a área verde. Talvez seja a primeira grande metrópole do mundo que fará isso de forma sistemática. Muito bom. Interessantíssimo. Bom, né, Ricardo? Muito bom. E vocês pretendem... Quanto tempo demora esse estudo? Ele começou há 2 anos atrás. Nós estamos fazendo... a gente está usando várias combinações. É um estudo meio maluco, né? Porque, aliás, tem muito a ver com... Os malucos do bem é que movem o mundo. Então, mas o que a gente está fazendo? Nós estamos pegando dados, várias estimativas de exposição a estressores. Crime, uso e ocupação do solo, mapas de satélite que também vão medir a atenuação ótica, modelos de dispersão, estações da CETESB. Nós temos quase 1000 árvores que a gente já mediu a poluição no tronco em várias regiões da cidade. Como é que vocês fazem a medição da poluição? Você tira a cortiça, tá. Já análise não está vascularizada. Química. Então você vai, faz uma análise por fluorescência de raio-x. E você sabe que nas ruas de baixa intensidade tem elementos que não mudam com o uso e ocupação da rua. Por exemplo, potássio, sódio, cálcio, é a árvore, não é antropogênico. Enxofre, zinco, cádmio, é marcador de tráfego. Aumenta à medida que o tráfego aumenta. Então você já sabe a identificação de tráfego. Mas o mais estranho é assim, nós temos no serviço de verificação de óbitos da capital quase 15 mil necrópsias por ano. Quando você olha o pulmão de um paulistano não fumante, você encontra pequenas manchas de carbono, às vezes muitas grandes de carbono. Então nós temos uma entrevista com a família, perguntamos o que ele fazia, no que foi a ocupação, se era fumante, no que trabalhou, tempo que perdia no tráfego, onde morava. Cada indivíduo é uma unidade de observação no espaço. Então nós estamos georreferenciando a poluição como vista pelo filtro relevante, que é o pulmão do usuário. O objetivo disso, de um lado, é produzir ciência, mas um dos produtos é criar um mapa ambiental da cidade de São Paulo, atribuindo risco. E talvez a gente possa, com isso, ter um argumento a mais para a gente tornar uma cidade melhor. Já foi feito isso em algum outro canto do mundo, Saldiva? Não, esse é o primeiro. É inédito aqui. Não tem lugar do mundo. Não que a gente seja bom, é que não tem outro lugar que você pode fazer isso. É que eu chamo de síndrome do cantor universitário. Você fica famoso sem ter feito nada de bom. Né? Ainda. Então, nós estamos fazendo isso, não porque a gente é o único lugar do mundo que tem esse número de eventos e que permite o duvidoso privilégio de você olhar no pulmão das pessoas face to face, fotografar e medir a área do pulmão coberta por carbono. Foi aquela foto que você colocou no Facebook ontem. Exatamente. Que uma, eu compartilhei aquilo foi aquela, lá. Aquela é uma foto que você mostra um pulmão de uma senhora paulistana de 68 anos que nunca fumou. E você vai ver lá dentro, fuma um pouco. É isso que a gente está quantificando. Essa fuligem ali dentro, né? Mas o que é legal é que o antídoto para isso passa pela cobertura vegetal. E uma coisa interessante, que até complementando o que o Saldivar falou, se você for no Parque Trianon, no Sequeira Campos, ali é um resquício de Mata Atlântica. E toda a Mata Atlântica ela é infestada de líquens, né? Aquela isso. forma de vida que deixa um branquinho, um vermelhinho no tronco, que é uma alga e um fungo associado. Quando o ar é poluído, o líquen desaparece. E é incrível que no Parque Trianon não tem um líquen. É um deserto liquenífero. É um deserto liquenífero. E você vai achar alguns líquens nas áreas mais arborizadas da cidade, como a cidade universitária, isso. algumas regiões de Perdizes, os bairros da City, né, que é Paquembu, é. Jardim Europa, Jardim América. Mas o líquen, ele praticamente desapareceu da cidade. Né? Isso mostra o ar que a gente respira. Né? A mata de Itapsirica, aqueles sítios e outros cantos fora da cidade, se você for andar lá, você vai ver que está cheio de líquen. Então, e tem, em né? São Paulo, quando vem, é só o cano Parmélia texana, né? que é o mais resistente. É o guerreiro. Né? É o guerreiro, é o Highlander dos líquens. Né? É isso que a gente pode chamar de bioindicador. É, né? Uma isso. forma da população ter um pouquinho de ferramentas é como ali. É como a flor chamada coração roxo. Né? É uma professora me disse que a flor, quando o ar está bom, ela fica amarela. E quando o ar está insuportável de poluição, a flor muda a cor de amarelo para roxo. E o coração roxo também tem uma coisa. Você conhece ela, também, né, Saldivar? Quem introduziu o biomontanamento, infelizmente, com um coração roxo no mundo, foi São Paulo. E ela, o coração roxo é uma planta nativa do México. Ela não é, chama Tradescantia pálida. E ela é muito resistente. Ela é assim, tanto que ela é usada como forragem em canteiros. Ela tem, como toda planta, vai produzir pólen. Pólen, o equivalente ao espermatozoide. Então, para isso, você pega um óvulo fecundado e vai gerar quatro, vai fazer uma meiose e gerar quatro células. Se der alguma zica, aquele pólen não vai para frente, tem aborto de pólen. E você vai ver quebras cromossômicas nas células germinativas. Então a gente usa para medir isso. Eu acho que a gente já está em condições de entregar para a Secretaria do Verde, por exemplo, nós já temos um mapa da cidade, de grande parte da cidade de São Paulo, mostrando a influência local como visto pelas plantas. E a gente já pode começar a divulgar isso? Ou só isso vai pode. Ter uma publicação científica? Já está publicado. Já está publicado? Está publicado, com coração roxo, tem vários estudos. E o que é legal também é que aquela folha dela é muito suculenta, ela acumula elementos traços, ela é um bioacumulador. Então você tem um bioindicador não de efeito, mas de acúmulo. Então você pode, coletando aquelas folhas, seca, transforma num pó, faz uma pastilha, leva numa fluorescência de raio-x e se analisa a composição elementar do coração roxo em várias circunstâncias. Ela é muito legal. Esse negócio de biomonitoramento com plantas, de efeito, de acúmulo, ele podia ser acoplado, porque, imagina, você pode ensinar química, você pode ensinar genética, você pode montar todo um curso de cidadania usando a planta não como um instrumento, como se ela fosse uma testemunha, assim como nós utilizamos o pulmão das pessoas, quer dizer, como a gente vê a poluição da cidade pelos seres vivos que nela habitam. Você imagina, né, Saldívia, como deve contar o jequitipá branco que mora ali até no Trianon, né, que é um jequitipá de 300 anos, que tem os anéis de crescimento, né, aquelas marquinhas na madeira anuais, e que aquilo lá deve ter um histórico. Ele tá bem de saúde? Aparentemente ele está então, bem. Tá. E aí você tira uma amostra do lenho da árvore, você consegue contar quantos anos aquela árvore tem e ver as informações em cada anel. Porque assim, se o anel é mais largo, você pode associar ele a uma maior pluviosidade naquele ano, né, que fez a árvore crescer mais estreito, mais seco, ou uma condição favorável, uma condição desfavorável. Você pode ver se quando a cidade começa a ficar poluída, lá pelos anos 40, 50, se a árvore começou... Dá para você estudar o ciclo todo. Dá para você enxergar... Tirou o chumbo da gasolina. Você pode acompanhar o phase-out do chumbo? Sim, você pode pegar em cada anelzinho a amostra e quantificar... É um relatório da CETESB. Bicentenário. É como furar o gelo para ver... Isso, igual gelo. É a mesma coisa. É um testemunho Antes de ontem nós furamos algumas árvores no Ibirapuera, não dentro do parque, na Quarto Centenário, para fazer tomografia das árvores. Fizemos tomografia de várias árvores. Eu participei do começo, vamos fazer de 40, para testar a capacidade técnica da tomografia, que nós estamos pensando em introduzir essa tecnologia para controle fitossanitário das árvores. Mas sabe o que seria bom? Se você, a Secretaria do Verde, desce, todas as árvores caíram. Foram 822 até agora. Muito bem, se a gente tivesse uma secção transversal do tronco. Ah, sim, uma autópsia. Você punha numa tomógrafo de gente de altíssima resolução, numa ressonância de altíssimo campo, e faria análise química dos anéis de árvore. Então seria, digamos, uma autópsia. Mas já isso, que a árvore isso, morreu... Isso a gente pode combinar de fazer... Aí tem que pegar espécies que têm anéis anuais. Então, né? Aí teria o Ricardo podia indicar. Caiu tal árvore... O cedro, árvore, por exemplo. Qual é o candidato para o exame? O cedro que perfuma o machado que o derrubou, não tem? Exatamente, tem essa história. É verdade, é um cheiro maravilhoso. E não precisa ter recurso, porque a gente já tem recurso da FAPESP para isso. Então vamos montar. Temos um encaminhamento desse, já rendeu uma parceria. A pesquisa dele, não é? A pesquisa dele georreferenciada de poluição com a questão de ocupação do solo e a nossa parceria aqui para fazer. Está aí uma boa ideia, a gente podia fazer uma espécie de CSI arbóreo. Viu Ricardo e Débora, nós estamos conversando com o Eletropaulo, eles têm quase 400 quilômetros de rede elétrica dentro da cidade, com 70 metros de largura, quer dizer, é uma quantidade enorme de terra, e tem um estudo da secretaria feito pelo Eduardo Aulicino, que você deve conhecer, que é histórico lá, junto com uma técnica da Eletropaulo, dizendo que determinado tipo de árvore é possível plantar embaixo da rede. Então nós estamos com uma parceria com a Eletropaulo e a CETEP para começar a plantar, usar esse espaço embaixo das redes. Os linhões, você fala? Os linhões. Né? Perfeito. Chamaria linhões verdes. Uhum. Só que não pode ser árvores grandes. Claro. Né? Tem que ser árvores menores, determinado tipo de árvore, árvores que não são muito sujeitas ao fogo. Também tá, e tem as espécies, eles estudaram tudo. Então a gente tem uma porção de ideias. Né? Eu agora, por exemplo, estamos recebendo o antigo aterro São João, em Sapopemba. 300 mil metros quadrados de área sem nada. Uhum. O que nós podemos fazer ali? Fazer um plantio de árvore enorme, transformar aquilo num bosque. Com onde certeza, era uma máquina de qualidade de vida para as pessoas. Agora, para isso tem que ter a expertise do professor Saldiva, a sua expertise, a secretaria, para a gente fazer os estudos e fazer a coisa certa. Eu tenho uma sugestão prática. Dentro do Instituto de Estudos Avançados que eu coordeno, tem um grupo de cidades. Uhum. Inclusive lá tem grupo de agricultura urbana, de hortas urbanas, tem um monte de gente que trabalha com isso. Por que vocês não montam? No IA nós estamos convidando, vamos convidar todos os secretários municipais para dizer aonde está o nó para ser desatado. A universidade pode ter acesso a financiamento através de políticas públicas. Basta que uma secretaria... Olha, o que eu poderia propor aqui, acho que essas florestas que a gente vem plantando com a população, né, que são tentativas de recuperação ambiental da Mata Atlântica, se a gente pudesse pegar, por exemplo, o caso como um lixão de Sapopemba, ou aquele... Estudos de caso. Ou aquele aterro que tem no final do Rio Pinheiros, ali perto do Rio Grande, que é uma pelota de lixo encapsulada por argila. Aonde perto isso? Do Autódromo de Interlagos. Ah, sim. Ali é outro aterro. É outro aterro que está também desde os 80 parado. Tem três aterros, né, que estão parados. Esse é um, lá em Interlagos. O outro é esse da São João, que é em São Mateus. E tem o terceiro, que é em Sapopemba, perto do Rodoanel, que é uma área também de quase 400 mil metros quadrados, que praticamente está... Então, são três áreas que a gente... Então, vamos fazer um seminário, está combinado, para a gente discutir como a universidade pode ajudar a Secretaria do Verde em várias dimensões e como é que se monta isso. E output podia ser publicações ou, então, proposição de políticas públicas. É verdade. Eu estava vendo aqui a discussão de várias áreas que podem ter o seu plantio intensificado. E aí eu fiquei pensando aqui, a gente ainda consegue falar numa cidade tão urbanizada como São Paulo, que a gente encontra diferentes ambientes? Então, o Ricardo estava falando agora há pouco que tem um parque que representa o Cerrado. A gente ainda consegue enxergar isso na cidade de São Paulo? Ainda tem, né? São Paulo é uma força destruidora incrível, né? Como diz o Benedito Lima de Toledo, foi três cidades em um século. Isso ele falou nos anos 80, já deve estar na quarta já, né? Mas ainda sobreviveram aqui muitos trechos de vegetação nativa, que embora desconsiderados, né? Eu digo que hoje São Paulo vive um surto de quatro espécies de árvores. Quase todas as árvores que você vê plantadas no município são ou cibipiruna, ou pau-ferro, ou mirindiba, ou ipê-roxo. São espécies belíssimas, ninguém nega, né? São árvores lindas, mas nativa mesmo, mais ou menos o ipê-roxo. Porque aí na dúvida se ele existia aqui no território antes. A Sibipiruna do Rio de Janeiro para o norte, o pau-ferro também, né? A Menindiba também. Então, então fala aí no microfone umas meia dúzia ou 10 espécies que são nativas e que nós poderíamos. Fala para os nossos. Não, claro, eu acho que por exemplo, São Paulo, nos anos 50, teve eleita como árvore símbolo o cambuci, que é uma árvore frutífera maravilhosa, né? Hoje é um luxo experimentar um cambuci, mas que existia principalmente aqui no Planalto Paulistano. Então, o cambuci seria uma delas. A gente teria a canelinha, que é uma árvore muito bacana também, que ainda tem algumas no Parque Buenos Aires. A canela preta, que cedeu madeira para fazer as casas dos bandeirantes. O jequitibá branco, que é o do Trianon, que é uma beleza também. A araucária, em áreas mais abertas, né, com parques. Eu estive em Cidade Tiradentes, conversando com o Oziel, que é o prefeito regional lá, e ele tem lá um engenheiro florestal muito legal, muitos anos de prefeitura. E ele está com um plano de arborizar a cidade de Tiradentes. A cidade de Tiradentes tem pouquíssima árvore nas calçadas. Então nós estamos disponibilizando a equipe, nós temos árvores, nós temos 120 mil árvores no viveiro do Semucan, mas nós vamos oferecer as árvores e nós vamos fazer, eu convido vocês, pode ser também uma experiência de árvore em calçada, por incrível que pareça, lá tem calçadas largas, dá para você fazer o plantio, tem que cortar o cimento, e cavar e botar as árvores, e vai ser o primeiro bairro que nós vamos fazer um projeto programado de plantio de árvore em calçada, que é difícil em São Paulo. Não, é o mais raro. É difícil raro. Em São Paulo, porque não tem calçada. Não, e a gente vê epidemias também de compensações ambientais em áreas como alças de acesso de ponte e tudo. A gente precisa ter árvores onde estão as pessoas, que são as calçadas, né? E é difícil plantar uma árvore na calçada, é muito complicado. Tudo é contra, né? O poste, é o camelô, é a lata de lixo, né? A fiação, a árvore é a última que fala, é a primeira que apanha, né? É a primeira que apanha, nossa, não é fácil ser árvore em São Paulo, né? Vou pegar o gancho aqui do que o Ricardo está falando, e eu acho que é muito claro uma visão, muitas vezes, de que a árvore atrapalha o desenvolvimento da cidade, né? Então eu preciso cortar a árvore para que o meu estabelecimento comercial seja visto, ou cortar a árvore para instalar uma rede elétrica, ou cortar a árvore para passar a tubulação de água ou esgoto. Como que a gente faz para reverter esse quadro de que a árvore atrapalha, sendo que a gente conversou tanto aqui dos benefícios que ela traz para a nossa cidade, para a nossa saúde? Vou começar, então. Eu acho que as pessoas primeiro têm que entender que a árvore, ela é tão importante quanto o sistema de encanamento de água, de gás, a eletrificação da cidade. Ela é uma prestadora de serviços ambientais. Gratuito. Ela é que dá saúde. Não, é gratuita, né? E fora os outros benefícios de beleza, tal, tal, tal. Acho que o melhor para falar isso é o Saldiva. Quantos cigarros por dia, Saldiva, quem mora em São Paulo? Tem a gente está calculando isso, calculando isso porque vai depender muito de hábitos. De onde o indivíduo mora, quanto tempo ele fica no trânsito, mas em média, a última estimativa que a gente fez, medindo como é que a gente fazia? A gente pegava pessoas que andavam pelas ruas da cidade de São Paulo e faziam ele tinha soprar esse médio monóxido de carbono no ar exalado. Então você sabe quanto tem de monóxido de carbono no hálito de fumo, de fumantes. Então, por analogia, nós pegávamos pessoas não fumantes e medíamos o que elas estavam fumando quando estavam na rua. Na Avenida Paulista, em média, variou entre 3 a 6 cigarros, né? Dependendo de quanto tempo estava na rua. Ele tinha um nível de monóxido de carbono no ar exalado compatível com alguém que fosse fumante. Seja criança ou idoso. Isso, aí tem gestante, tem gente que tem o coração meio pendurado. Você não tem escolha. Hoje São Paulo está, graças a uma campanha virtuosa de educação, que impediu que novos fumantes conseguiu diminuir o ingresso de novos fumantes no mercado. E houve uma redução dos fumantes ativos, principalmente pela morte deles. Porque não houve uma. Parou, né? A taxa de abandono é muito pequena, mas. Então, o cigarro é muito mais que o efeito tóxico do que essa poluição. Só que ele se aplica a 15% da população. Se São Paulo banisse completamente o fumo, hoje, um paulistano ganharia em média 7 anos de vida, mas 7 anos de vida aplicado a 15% da população vai dar coisa de um ano. Se São Paulo virasse Curitiba em termos de poluição do ar, nós ganharemos em média 3 anos e meio. Portanto, para o indivíduo é melhor parar de fumar, mas em termos de efeito à saúde pública, você reduzir os níveis de poluição do ar, onde a árvore tem um papel importante, teria 3 vezes o efeito do banimento completo do cigarro. Então, outra coisa é você mostrar nas escolas. Assim como o hábito saudável de deixar de fumar, o envolvimento da escola prepara o novo cidadão. Para mim, educação ambiental, né, deveria fazer parte de uma disciplina que eu chamo de cidadania, porque direito ambiental, ele não é só uma questão ambiental, ele é direito fundamental das pessoas. Ele tem muito mais a ver com direitos humanos do que qualquer outra coisa. Então, quando o indivíduo na cidade de Tiradentes ele perceber que ele tinha direito a um benefício ambiental, que isso acontecia em lugares mais privilegiados, ele vai começar a achar que aquilo é um direito fundamental dele. Aí a árvore, porque não quero me estender muito, mas essa é uma cultura que vem a milenar. Você pega as cidades mediterrâneas, onde vêm os italianos, os portugueses e cidades europeias, é tudo amontoadinho. Porque tinha um medo de Moro. É, Fortaleza. Fortaleza, se defender das hordas, né? Ali. Você vai para a cidade inglesa, que não, depois da invasão dos normandos, não teve mais, e uns vikings na periferia, não aconteceu nada. Então eles tinham uma convivência mais harmônica com a natureza. Quando os europeus vêm para cá, eles encontram uma natureza tão ameaçadora que sai normando e entra bicho, mosquito, febre amarela, uma série de outras coisas. Imaginários. Então aí o que acontece? Eles se agrupam, você vai naquelas cidades de Minas, sabe, naqueles morros, você vê a cidade tudo... É uma acrópole. É uma coisa assim, apertadinha, e a natureza em torno. Então criou esse conceito que a árvore entope, suja a calçada, que a árvore é um transtorno, que é uma natureza tem que ser combatida. Só pode mudar essa cultura com uma educação que vem de baixo. Como vocês têm um secretário de educação que é bom... Muito bom, Alexandre Schneider. Eu acho que a ideia de se incorporar outros conteúdos, né, dentro, quando você fala de cidadania, de justiça urbana, melhor dizendo. Acho que o melhor termo é justiça urbana. Você tem uma possibilidade de colocar a árvore como elemento constitutivo dos direitos fundamentais de todo habitante. Agora, tem um problema que tem que ser levantado aqui, já que é uma conversa sobre árvore, que são as árvores que durante décadas não foram devidamente cuidadas, foram podadas de forma criminosa, ou foram deixadas à mercê de pragas, ou foram cimentadas ao redor do caule, e elas estão numa situação muito difícil, ou mesmo por idade da árvore, que a árvore também chega um momento... Sim, que ela é um ser vivo, é igual, né? A gente, né? Então, essas árvores, elas têm... de certa forma, com o vento forte, as chuvas fortíssimas, já também causadas pelos fenômenos mais extremos do clima, elas têm caído, né, e têm, às vezes, causado prejuízo. Então, nós também temos que olhar esse lado. Tem uma certa quantidade de árvores que precisam ser substituídas. O que a gente não pode é sair ceifando, não podemos sair assassinando árvores, porque tem uma árvore aqui e ali, tem que ser feito um diagnóstico e feita a substituição devida da árvore que vai cair daqui a pouco. E Gilberto, se a gente for cortar também hoje, todas as árvores que têm problema na cidade, a gente fica sem árvores. Não é que todas estão com problemas, né? Mas a gente passou um século, que foi o século XX, que a gente ficou 50 anos sem cuidar das árvores. Sem cuidar. Né? Então a gente começou a cuidar nas últimas décadas, né? Então agora tem que tentar reverter isso e não é fácil. Posso dar uma sugestão médica? Tem uma ferramenta que eu faço aqui o convite a todo mundo que nos ouve, que olhem para as árvores da sua cidade, não só quando elas caem. É, né? O olho clínico. É o olho clínico, o olhar dia a dia para a vegetação que está lá na nossa rua. Mas um olhar rua, com amor e carinho. Com amor, né? E carinho, né? Olhando e todos os vamos fazer os o CS Árvore, em vez de CSI. Tá, essa coisa eu acho que vale a pena a gente investigar. Sair para campo com tração portátil. Então está combinado. Já saímos com várias coisas saímos daqui. Saímos com tarefa aqui, né? E a gente já está com quase meia hora aí de programa. E para eu não tomar muito tempo de vocês, porque eu sei que vocês têm compromissos, eu gostaria de fazer uma... A partir disso tudo que a gente discutiu, por que a gente precisa então de áreas verdes em São Paulo? Eu acredito que primeiro a gente mora no país mais rico em natureza do planeta. O Brasil é o país que mais tem espécies de plantas no mundo, 50 mil plantas, 50 mil espécies. E, incrivelmente, 90% da vegetação das cidades é estrangeira. Mas isso é para chamar a atenção de como a gente ainda não pouco valoriza a nossa vegetação nativa, tudo. Mas são 50 mil espécies de diferentes plantas que a gente tem no Brasil. Eu estava vendo, desculpa te cortar, eu estava vendo, saiu publicado em dezembro um inventário da fauna silvestre de São Paulo e da vegetação. Bom, dessas 50 mil, apesar de toda a aridez e muitas vezes preconceito que as pessoas têm com a cidade de São Paulo, a gente tem aqui quase 5 mil, 4.700 e poucas árvores, espécies de árvores em São Paulo. Olha, aí ele colocou com certeza todas, nativas, exóticas, sim, né? É. Mas olha, só a matinha da USP, aquela porcariazinha de 10 hectares, que é pequena, tem mais espécies de árvores do que toda a Inglaterra. Né? Então a gente tem uma riqueza fantástica aqui que a gente ainda não soube aproveitar, valorizar isso. Mas o verde, independente de ser nativo, ser exótico, ele é fundamental para a vida das pessoas. Se você está respirando, agradeça uma árvore. Se você tem uma temperatura agradável na cidade, a umidade do ar, agradeça uma árvore. Se tem água na sua torneira, agradeça uma árvore. Ela é muito mais do que somente uma sombrinha para parar o carro. Né? Ela é fundamental para a saúde das pessoas numa metrópole como São Paulo. Saudiva. Eu acho que tem que ter árvore na cidade de São Paulo, porque eu sou um apaixonado pela cidade de São Paulo. Eu nasci aqui, me chamo Paulo porque eu nasci no quarto centenário, deve ter tido uma epidemia de Paulos. E, então, não só do ponto de vista de saúde, de direta, de desidratação, de ilhas de calor, de controle de inundações e doenças transmissíveis, mas pelo direito da gente viver numa cidade bonita. E eu não conheço melhor adereço, melhor botox urbano, né, do que uma vegetação. E principalmente a sensação de se fazer, ver a sua cidade bonita. E isso vai ter um valor simbólico gigantesco. Como eu gosto da cidade, e acho que São Paulo tem jeito, eu acredito em soluções. E eu não consigo imaginar uma solução de humanização da cidade que não passe por arborização. Concordo totalmente. Acho que a gente podia fechar a nossa conversa com o nosso secretário. Eu queria dizer o seguinte, quando você chega em casa, você entra embaixo do chuveiro, ou se você entrar dentro de um tanque de água, você vai sentir um conforto enorme, enorme. Quer dizer, a gente dentro da água, a gente é outra pessoa, relaxa os músculos, a mente, você fica feliz. O mesmo fenômeno se dá quando você está num local que você tem em volta de você um conjunto de árvores, né? Geralmente a árvore atrai o pássaro, né? O pássaro está ali, você se diverte, às vezes até outro tipo de bicho. Então, existe essa questão da relação do ser humano com a água e com a floresta, com as árvores. Isso é uma questão de espécie. A vida urbana nos fez muitas vezes esquecer dessa relação, mas a gente sempre é lembrado dela. Então, esse é um motivo central para a gente ter uma cidade com mais árvores. Segundo, se você estudos de uma professora da Unicamp mostrou que no Brás, em relação a Parelheiros, dependendo do calor intenso, de sol intenso, a temperatura pode ser de 10 a 12 graus maior no Brás, que não tem praticamente nenhuma árvore, do que em Parelheiros, que é um bairro que tem uma floresta enorme no entorno e tal. Então, o controle da temperatura, o conforto térmico que a árvore dá, e tem ainda a questão que o Saldiva falou, de extrair poluição do ar, tá certo? A sombra que ela dá, a umidade que ela transpira, para melhorar a nossa respiração na cidade. A árvore é tudo, a árvore é vida, é convivência, enfim, eu sou um plantador de árvore. Árvore certa, no lugar certa, na hora certa. Não pode ser qualquer árvore, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Se você não fizer certo, você vai começar a brigar com a árvore e competir com ela o espaço. Então, ainda tem muito lugar para árvore em São Paulo. Nós podemos tomar medidas urbanísticas de melhorar a cidade. Eu quero empurrar para frente para a gente plantar árvore. É a nossa mensagem final aqui como representante da prefeitura. E eu tenho certeza que eu posso falar em nome da Alma Paz, porque se qualidade de vida é uma coisa que a gente quer, a gente precisa olhar para as nossas áreas com muito carinho mesmo e olhar todos esses benefícios que as árvores trazem. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Esse primeiro episódio do nosso canal ficou bem legal e tenho certeza que os próximos vão continuar em alto nível. Obrigada, e eu convido vocês para fazer um tchau coletivo. Então, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viva as árvores. Viva as árvores.